Duque 007, organizando o quê? Quanto mais branco, mais preto. Salve Rick, diz aí moleque. Juntando os fatos, me emociono, seu fato, os tempos perdidos. Graças ao Senhor que me deu forças para eu estar vivo. Para os parceiros que se foram, não vou voltar. Dando exemplo que o veneno faz parte, meu caminhar. Vou seguindo lado a lado com os parceiros organizados. Minha filha Heloísa, que Deus pôs do meu lado. Vou correr com você, vou morrer por você. Mas a vida que te ensina, eu vou torcer por você. Do Costa Amargo, fé só resiste quem é fiel. Fez do inferno o céu, meu irmão na Vila Prel. Hoje para prédio, corre atrás do sonho. Miliano em duas rodas, não acaba o sonho. Tudo mais, um por um, o peso da cruz que Jesus conduz, induz a luz, conduz. Não vou me entregar a este mundo amaldiçoado. Uma pá de safado querendo atrasar um lado. Um absurdo nós estamos vendo. Fechamos olhos e vivemos, estamos junto e junto. Nós combateremos das ruas pro mundo, tudo escuro. Veja a luz no turno, sem futuro, no escuro. Corre procurando a luz, que pra ser réu. Rap é foda, esquece a fama, a vida é cruel. Nós é nós, sente o drama, sente o drama, sente o drama. Se na favela se foi mais um, se na favela o rapaz comum. Se na favela miséria um por um, que gera favela perigo cabum. Que não pega nada, tudo vira revolução. Vi um menino na faixa de casa, protege em casa, fuzil função, né não? Tudo na mão, Deus coração, se dá o pulmão, dor ilusão. Frutos que não sinto muito, você perdeu sem ter razão. Só se lembra de Deus quando se perdeu nas dunas. Queira sim ou não queira, dar valor é difícil assuntar. Das ruas pro mundo, quatro vagabundos, quatro diamantes. Nego Val com a mesma raça de antes, isso mesmo. No sereno, na garoa, os demônios, nos neon. Sobe o som, mó prazer, um time esse aqui. Vou de rap, vou de clap, joia rara, pinto sete. Pai, filho, mesmo hino, mesmo ensino, agradece. Tô sempre na escuta, sem guerra, só música. Ao vivo, acústica, gangsta. No centro, dinâmica, é nóis, só pra somar. Nas festas, qualquer lugar, sou das ruas, filho da. Entre a cruz e a espada, escolha o que você prefere. Não espere que eu espere, branco rimador em série. Quem se feriu com ferro, fere. Confere como água e óleo, tipo Tupac, Big, Puff, Daddy. A vida imita a arte, você faz parte. Não há resgate, tchubléu. Seus miolos vão parar em Marte. Tento esquecer as dores, tento enxergar as cores. Todo louvor ao Senhor dos Senhores. Navegador dos sete males, não há vida sem detalhes. Valores trocam de lugares, matando aos pares. Seus sonhos todos pelos ares. Há males que vem pro bem, vou além rimando, falo por milhares. A vida por um fio a mil, das trevas ao azul anil. No ar o MC que nós tardamos não previu. Vivo bem sem sangue, ir além sem gangue. Rimando tanto quanto Chico Sai se amava o mangue. Transformar ninguém em alguém, mudar do mal para o bem. Vem que vem, a força que o rap tem. Mudando todos os conceitos, visões, ideias, valores. Criando tantos DJs, MCs e produtores. Foi a saída pra mim, sem esquecer um segundo. Do mundo das ruas, para o mundo. Mais um, que a crueldade forma de refém. Além de tudo isso que nas preces eu digo amém. De todos que forma da vida, um bang bang não se cansa nas das. Escorre sangue, avante, eu sigo outra trilha. Veja longe, bem longe, a morte é imprevisível. Siga o bonde da paz, os mano muito louco corre atrás do rap faz. Hip hop traz, não deixa a gente perder o gás. Hip hop é minha vida, é minha correria. Me alucina quando eu vejo. vejo os mano mandando pra cima. Segura a bronca e os bico, fica de cara. Eu tô com os caras amigos de verdade que não deixou falha. Das ruas para o mundo é questão de segundo. Vagabundo nato, dos natos só vagabundo. Cê é real, porque a vida é cruel. Vacilou quem pensou que a gente ficou de chapéu. Olha quem está de volta, amiga sem revolta. Música liano de miliano em sua volta. Com parcelada a lado, com gueto organizado. Obrigado branco, ô branco, muito obrigado. Valeu. Nas ruas de São Paulo, gueto organizado. O boy que tem medo de ser roubado, gueto organizado. Vagabundo nato, nato vagabundo, gueto organizado. Das ruas para o mundo, gueto organizado. Nas ruas de São Paulo, gueto organizado. O boy que tem medo de ser roubado, gueto organizado. Vagabundo nato, nato vagabundo, gueto organizado. Das ruas para o mundo, gueto organizado. Gueto organizado. Gueto organizado. Gueto organizado. Gueto organizado. Gueto organizado. Gueto organizado. Gueto organizado. Gueto organizado.